olho no olho, é boca na boca, degustando o molho da química perfeita que acontece entre eu e você. Yeah. Sorriso na cara, a vida em festa, a gente não para, tem sempre hora extra. É mágico esse encontro, nosso caso vai além do prazer. Eu amo esse teu jeito de se dar só pra mim. Me entrego, me derreto e sempre digo que sim. O meu desejo é que a gente siga eternamente assim. Oh. Na trilha do amor, trilha do amor, trilha do amor. Em nome da paz, em nome da paz. A gente vai em frente se amando e sempre querendo mais. Vivendo de verdade a vida como manda o coração. Manda meu coração, tá bom. Degustando o molho da química perfeita que acontece entre eu e você. Sorriso na cara, a vida em festa, e a gente não para, tem sempre hora extra. É mágico esse encontro, nosso caso vai além do prazer. Eu amo esse teu jeito de se dar só pra mim. Me entrego, me derreto, sempre digo que sim. O meu desejo é que a gente siga eternamente assim. Oh. Na trilha do amor, na trilha do amor, em nome da paz, em nome da paz. A gente vai em frente se amando e sempre querendo mais. Quero muito mais. Na trilha do amor, muita paixão, vivendo de verdade a vida como manda o coração.